Bom dia, dia! Cada vez é mais lindo estar na bacia. Regenera Rio Doce, Rádio Solta Sapo apresenta Começando Bem a Semana aqui no Minhocário do Pelé. E aí, Vitão, de onde a gente veio? Bom, estamos agora em Governador Valadares, né? Inicialmente saímos de Regência e agora estamos aqui na BR-381, aqui no recinto de Seu Pelé, e a gente, né, queria saber um pouco do processo de produção de humus aí do Minhocário, se o senhor puder explicar um pouco da técnica aí do processo, seria interessante. Aqui eu trabalho com o minhocário e nas minhocas eu tiro o húmus para a planta, né? Mas eu tive um problema muito grande com essa máquina, né? Porque eu não posso jogar água assim quando veio a lama, né? Mataram muita minhoca, entendeu? Eu fiquei muito tempo quase sem trabalhar, né? Agora que voltou um pouco, mas não está tipo era antes, né? Eu espero que dê uma melhorada aí, né? A gente continuar o trabalho aí, né? Com certeza. Pelé, valeu por nos acolher aqui nesse cantinho. Tu pode contar pra gente como é que funciona o processo de produção do húmus? Digamos, qual seria o primeiro passo para quem ainda não tem nada assim? O primeiro passo é... Chegou o esterco, jogar uma água nele, né? Pra lavar, né? E põe nos canteiros, né? Deixa uns 30 dias, que aí começa a produção do húmus, né? Depois eu separo ele, passo ele para um canto, no canteiro, e coloco o esterco do outro lado. Aí elas voltam para cá, eu tiro o húmus do outro lado. Aí eu jogo para a terra e vou peneirar para vender para as plantas, né? Aí é o processo que a gente faz aqui, no momento, né? Entendi. E aí, Pelé, qual que é o destino desse húmus? O que você faz com ele? Esse húmus aqui eu vendo para algumas pessoas dentro do bairro e vendo para algumas floriculturas. Eu não tenho mais, assim, não vendo mais porque o pessoal quer uma nota. Um pessoal da escola até pediu para poder vender húmus para eles, mas eu não tinha como ter a nota aqui. Aí eu não tive como eu vender, vou vendo pessoal particular aqui dentro do bairro mesmo. As pessoas têm conhecimento comigo e vêm até mim para comprar. Mas eu garanto que é muito bom, viu? E eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente arruma a minhoca? Como é que a gente coloca a minhoca para ela começar? Da onde que ela vem? Da onde que ela vem, né? E se é algum tipo de minhoca específico ou qualquer minhoca? Hoje está muito difícil, né, conseguir, porque muita química, né? Onde é que o pessoal tem rede de... Onde é que tem água, tem água. Tem muita química que o pessoal joga dentro dos rios, né? Então não está produzindo as minhocas a margem do rio. Então foi muito difícil eu me conseguir, porque eu fui em vários lugares aqui em Valadares me conseguir um pouco de minhoca e me começar. Aí eu comprei também de um rapaz, aí que eu comecei a lutar. E estou até hoje lutando aqui. E como é que é? As minhocas daí fazem todo esse serviço bonito na terra, e a pessoa então, para poder usar, ela leva um saquinho dessa terra tão hidratada, cheinha de minhoca, para botar na sua terra? Não, já não vai. As minhocas a gente separa ela, peneira ela, né, para poder vender para o pessoal. Vai sim, alguns filhotezinhos, né? O pessoal até fala que a minhoca atrapalha a planta, mas nada disso, né? Não atrapalha, né? Ajuda a planta. Eu já deixei de vender húmus aqui, que as mulheres falam que as minhocas vai comer a raiz da planta. Aí é difícil. O pessoal da Univale teve aqui, igual vocês estão aqui também, né? Tá me passando mais uma. Mas é que eu não sabia, entendeu? Porque às vezes o pessoal ia comer a raiz da planta, entendeu? Você é que a gente é pra complementar. Pra quem trabalha com plantas em vasos, né? Em pequenos espaços, a terra com o tempo ela vai compactar, né? Então é até recomendado você colocar a minhoca mesmo ali, que ela vai ajudar a descompactar aquele solo do vaso. A gente faz isso muito lá em casa. Deixa a minhoca lá. Como ela percorre, né? Ela nitrogena e também gera espaço de ar, né? Na terra. E Pelé, nos conta aí, essa minhoca que tu tem aqui, é um tipo de minhoca específico? Aqui é a Califórnia, né? que a gente conhece na região aqui é pela Califórnia, entendeu? É o que eu conheço aqui. E essa minhoca é cabocla, ribeirinha, da bacia do Rio Doce ou é uma minhoca gringa? Eu não tenho certeza. Ela fala um pouquinho pra gente também dessa... Eu tô vendo aqui que você tem uma hortinha aqui em volta. Fala um pouquinho pra gente da sua hortinha aqui em volta também. Vai mandar? Aqui eu ponho... Tem essa hortinha aqui que eu vendo Eu tenho a horta justamente para poder o pessoal conhecer a terra, né? Conhecer o humus, né? Que tem pessoas que a gente fala que é bom, mas a pessoa tem que ver se realmente é bom. Então o pessoal vem até aqui e vê a horta. Não está melhor porque a água aqui está muito difícil. Se eu morasse num lugar baixo, seria melhor, entendeu? Muito difícil para poder trabalhar com a hortinha aqui em cima, aqui, entendeu? Pelé, tu podia falar pra gente o que que tem plantado aqui na tua hortinha, só pro pessoal construir uma imagem na cabeça da beleza que a gente tá vendo aqui? Quer dar uma percorrida e ir mostrando aqui o que tu tá cultivado na hortinha? Aqui tem o ingá, que é baixo do rio, né, beira do rio. O pessoal fala que não dá no seco, né, mas aqui através do húmus ele tá dando aqui, que a pessoa pode vir ver. Aqui tem goiaba, tem limão, tem maracujá, tem mamão, entendeu? Tem o cebola, tem salsa, tem um pé de jabuticaba já dando, acerola. Essas são as plantas. Tem pinha. As hortaliças ali bonitinhas? Ali é alface e mostarda. Oh, delícia. É. Tem tomatinho? Tem tomatinho. Tem maxi, acerola. Essas são as que tem aqui no momento. É, e voltando um pouquinho para o assunto do húmus. Essa mistura, aonde as minhocas ficam e produzem húmus, contém terra também? Não. Aqui não contém terra. Aqui é cimento lá, né? Onde é que eu lavo o húmus, o esterco. É cimento, eu ponho aqui, não tem terra nenhuma. A pessoa pode pôr terra sim, se quiser pôr no... quando levar o húmus, né? Mas eu não tenho terra, entendeu? Aqui então seria só esterco? Só o esterco. As minhocas comeram e produziu o húmus, né? E essa palha aqui seria para qual finalidade? Fica mais fresco, porque aqui é muito quente, né? E eu não tenho, como que eu não tenho água aqui, eu puxo na mangueira, são 60 metros de mangueira. Então eu jogo a água para poder ver se conserva um pouco molhado, né? Eu coloquei a tela, que o pessoal pediu para pôr essa tela aqui em cima aqui, entendeu? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, os componentes seria esterco, água, minhoca e um pouquinho de palha, é isso? Palha, é. Entendi. Pra não ficar seco, né? Não secar muito rápido, e né? E verdura na terra. E a beleza desse lugar não se encerra no minhocário. A gente tá aqui com a companheira de Pelé, chamada? Osmália. Osmália, uma família muito bonita, tem uma semente nativa ali embaixo que se chama? Lázaro. Lázaro. São três. Então, Osmália, nos conta um pouquinho aí desses outros assuntos que vocês estavam conversando. Como é que é a vida aqui? Vocês vivem bem com essas plantinhas? Vocês estão aqui quanto tempo? Tenta dar uma descrevida no cenário para o pessoal imaginar como é bonito. Ó, aqui já tem mais de 15 anos, né, Pelé, que a gente mexe. Mais de 15 anos que a gente mexe aqui. Nós estamos aqui lutando, a gente vende a terra, vende as mudinhas de plantas, né, para as pessoas. E aí tá assim, e vende as minhocas também no feriado, graças a Deus o pessoal compra muito. Apesar do Rio Doce estar igual tá, mas uns procuram lagoa em outros lugares. E assim, nós estamos aqui lutando. Legal. E puxar a brasa contigo, que tem uma rede de mulheres da bacia do Rio Doce, que vai juntando simplesmente, né, todas as mulheres da bacia do Rio Doce. Se tu tivesse vontade de mandar um recado aí para as mulheres do Rio Doce, a partir do que tu vive aqui, o que tu mandaria? Mas que sentido assim. Um recado para uma outra mulher ao longo da bacia do Rio Doce. Ah, que continua lutando, que vale a pena, que nós vamos vencer. É isso. Gratidão. E o Lázaro aí embaixo? Quer dar a contribuição na rádio, Lázaro? Uma música, uma poesia? É, tá? Um subiuzinho de passarinho. E... Fala alguma coisa, Ney. Bom, Lázaro, só para ter uma participação sua, primeiramente, bom dia. Tudo bem, Lázaro? Eu queria saber qual o processo de trabalho que você está fazendo aí nessa terra. Tô tirando aqui umas minhocas pro meu pai colocar nos canteiros pra se reproduzir mais, porque esses canteiros aí tá, tipo assim, muito um pouco parado, entendeu? Não tá tendo muita minhoca, porque, tipo assim, meu pai tem muito trabalho com os pardais, porque os pardais vêm e ficam comendo minhoca, meu pai passa mal de desespero, que coisa. Aí nós tiramos as minhocas pra colocar e nós colocamos a tela por cima. Ah, entendi. Aqui então é onde tá a maior parte das minhocas, é isso? É, tem esse canteiro aqui que tá com umas minhoca boa, que tem como colocar nos canteiros. Entendi. Aí aqui seria aonde elas estão se reproduzindo, né? Como se fosse o berçário delas, onde tem bastante quantidade de minhoca pra poder passar pra lá, né? É, pra passar em outro canteiro que não tem muita, entendeu? Entendi. É... E como é que é o nome desse rapaz aí que tá? Esse aqui que fica latindo é Meliquinha. Chama Meliquinha. Massa. Bom, valeu pela tua participação, hein, Lázaro. Falou, valeu. Valeu. Massa. É isso então, galera? É isso. Uma salva de chuvas pra bacia do Rio Doce. Valeu todas as técnicas. Ô, gente, faz chover que nossa bacia tá precisando, gente. Que é isso? Vai poupar estalinho de dedo. A gente agradece aí a família, o encontro. Família Regenera Rio Doce. E agora vamos seguir nossa prosa aqui, que o encontro presencial não tem igual.